Botar 9908 ali e mantém pistão no zero. No 154, solo Uno 4, libera a direita. Táxi na minha escuta, Alfa, Juliette, portão 11. Livra na direita, na sua escuta, Alfa, Juliette, portão de número 1 pro gol, 1154. 1154 e portão 11, número 11. 11, gol 1154. Ah, 9908 em decolagem autorizada, 10, vento 120 graus 089. Decolado ao Zuno 6, controle 119, decimal 8, boa viagem. 198, obrigado, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, total 9908. Decolado cruzando 1000 pés na sua escuta. 9908, contato, radar na decolagem, suba até nível de voo 320, saída da ELM. Mas autoriza o da ELM, presente? Autorizado, 9908. 08, obrigado. Total 9908, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. Então chama Recife 125-133-25, total 9908, muito boa noite, bom trabalho. Salvador, o gol 18, boa noite, 7. Gol 18 no 7, Guarulhos, copia? Copia, 2-7, informação é 18 no 7, autorizado Guarulhos, 360, decola no 0, direita, Léo, Leda, Crate. Aruvia, Pazulu, 14, controle 1198, transponder 5153. Autorizado Guarulhos 360, decola da 10, primeira curva à direita, Nadael, Leda, Crack. 109.8 é o controle, 5153 é o transponder, o Pesulu no 4 é a nossa aerovia inicial, gol no 8 ou no 7. Chama pra puxa e sonar. 8 ou 7. Salvador, muito bom dia. Santos 3265, Capitão 05, Vicente da Eco. Seu 3265, tá falando pra Copa? Afirmo. 3265, autorizado Galeão, 380, decolando pista 10, direita, Arvoleda Bidev. Bidev, upper November 857, seguro, upper do 16. Controle 119, decimal 8, transponder 5161. Só confirma a saída para o 3265. Dael, Leda Bidev. Saída Dael, confere o 3265, atualizado Galeão 3820, decolando para 10, curva direita, controle 119, 8, transporte 5161. É Dael após Leda, após Bidev. Ok, Dael, Leda, Bidev, 3265. Chama para posicionar. Bora. sábado, gol 1897, pode puxar o back na minha posição 62. 1897-62, autorizado, chama táxi. Tá livre, puxa na 6287. Sou o Salvador do 4433. Prossiga azul. Copia Campinas 360, informação eco. Afirmativo, chama a torre. 1-1-8-6-12 pra cópia. Corrigindo, 1-1-8-9-5 pra cópia. Verdade, obrigado. Antes do 7-1, com a cadente. Please, my arrival descends 2,000 feet, unit 1014. Report established, all localized. Roger, 2,000 feet, 1014. To report on localizing. Sim, aeroviador do 1-6, chama pra puxa, acionar, azul 443.